coração está andando tão enamorado. Vive a filosofar que amar não é pecado. Só sei que navegando eu vou por esse mar de rosas. Gostoso é poder gozar essa paixão manhosa, dengosa, gostosa. Cheirando a flor, cheirando a flor, na sua intimidade eu quero madrugar no amor. Manhosa, dengosa, gostosa, cheirando a flor, cheirando a flor, na sua intimidade eu quero madrugar no amor. Não dá pra resistir à tentação. Teu beijo incendeia o coração. Esse teu jeito meigo de me olhar me faz sonhar. É lindo ver você adormecer e despertar nos braços do prazer. Pra gente não tem hora nem lugar pra se amar. É lindo, bem-vindo. No sol do teu amor adoro me queimar. É lindo, bem-vindo. O banho de carinho que você me dá. É lindo, bem-vindo. No sol do teu amor adoro me queimar. É lindo, bem-vindo. O banho de carinho que você me dá. O meu coração está andando. Manhosa, dengosa, gostosa, cheirando a flor, cheirando a flor, na sua intimidade eu quero madrugar no amor. Manhosa, dengosa, gostosa, cheirando a flor, cheirando a flor, na sua intimidade eu quero madrugar no amor. Não dá pra resistir. Teu beijo incendeia o coração. Esse teu jeito meigo de me olhar me faz sonhar. É lindo ver você adormecer e despertar nos braços do prazer. Pra gente não tem hora nem lugar pra se amar. É lindo, bem-vindo.